Homens que coroavam reis chegam a Jerusalém, escoltados por centenas de cavaleiros. Eles buscam um novo monarca. Sua pergunta a Herodes causaria um massacre. O Evangelho de Mateus registra visitantes orientais, mas silencia sobre seus nomes, suas coroas e sua quantidade exata. Quem eram os verdadeiros magos que desafiaram o rei Herodes? Investigaremos o termo original grego e os registros do Império Parto para revelar a identidade histórica dessa comitiva. As figuras de madeira pintadas nos presépios modernos mostram três reis solitários. Eles viajam em camelos, vestem mantos de seda e coroas de ouro. A tradição medieval até lhes deu nomes: Baltazar, Melquior e Gaspar. Mas o texto do primeiro século desenha uma cena muito mais complexa. Não há menção a três pessoas, não há registro de realeza. O relato de Mateus, no capítulo 2, usa uma palavra específica e carregada de peso político. Ele os chama de magoi. A omissão de detalhes no texto não foi um acidente. Para os primeiros leitores daquele manuscrito, a palavra bastava. Eles sabiam exatamente quem cruzava as fronteiras do deserto e por que sua presença exigia a atenção imediata de Roma. O termo original grego, magoi, preservado nas fibras dos papiros antigos, não descrevia feiticeiros de contos de fadas. A palavra tem raízes profundas no Antigo Oriente. Séculos antes do nascimento de Jesus, o historiador grego Heródoto documentou a existência dessa classe. Eles eram uma tribo e uma casta sacerdotal do Império Medo-Persa. Homens dedicados ao estudo das estrelas, da matemática e da religião de Zoroastro. No primeiro século, o território do antigo Império Persa era dominado pelos partos. O Império Parto era a única superpotência capaz de rivalizar com Roma. Eles controlavam o território que hoje engloba o Irã e o Iraque. E na estrutura política desse Império Oriental, os magos ocupavam o topo. Eles formavam o Conselho Superior do Rei. Nenhuma decisão militar ou diplomática avançava sem a leitura dos céus feita por esses sacerdotes. Mais importante ainda, os magos partos eram os fazedores de reis. Eles tinham o poder de aprovar ou rejeitar a coroação de um novo monarca em seu próprio império. Quando Mateus escreve que magos do Oriente chegaram a Jerusalém, ele descreve uma embaixada diplomática de alto nível. Eles não viajavam sozinhos. Uma comitiva dessa magnitude, cruzando rotas comerciais perigosas, exigia proteção. Historiadores militares apontam que embaixadores partos viajavam escoltados por cavalaria armada, centenas de homens montados a cavalo, levantando poeira no horizonte do deserto. É essa delegação estrangeira que se aproxima das portas da cidade dominada por Herodes. As pesadas muralhas de pedra de Jerusalém lançavam longa sombra sobre o mercado, mas a chegada dessa caravana à capital da Judéia quebra a imagem pacífica da tradição. Que tipo de comitiva estrangeira faria Herodes e toda a capital tremerem? O versículo 3 do capítulo 2 afirma que o rei ficou perturbado e toda a Jerusalém com ele. Herodes era um monarca paranoico, colocado no poder pelo Senado Romano. A Judéia era uma zona de fronteira instável. Apenas algumas décadas antes, os partos haviam invadido Jerusalém e deposto o líder local. Agora, a elite política desse mesmo império inimigo entrava na cidade, e eles traziam uma pergunta que soava como alta traição. Eles perguntaram onde estava o recém-nascido rei dos judeus. Para Herodes, que não tinha sangue real davídico, a pergunta era uma ameaça direta ao trono. Mas o texto grego revela outra discrepância com a tradição. A visita não aconteceu na noite do nascimento, em um estábulo. O versículo 11 descreve que os magos entraram em uma casa. A palavra grega é oikia. Lá, eles encontraram um menino. O termo usado por Mateus é paidion, que indica uma criança pequena, e não o termo brefos, usado para recém-nascidos. A estrela os guiou até uma residência comum, possivelmente meses ou até 2 anos após o parto. Foi por esse cálculo, extraído do relato dos próprios magos, que Herodes ordenou a execução dos meninos de até 2 anos em Belém. A investigação astronômica do Oriente colidiu com a brutalidade política de Roma. E o centro dessa colisão estava nos baús de madeira que os viajantes carregavam. Dentro daquela casa comum, as mãos dos viajantes abriram arcas de ouro, incenso e mirra. A teologia cristã há muito tempo reconhece o simbolismo desses itens. Ouro para um rei, incenso para um sacerdote e mirra, uma resina de embalsamento, apontando para a morte. Mas no contexto diplomático do primeiro século, esses eram tributos clássicos oferecidos a monarcas soberanos. A elite parta estava prestando homenagem oficial a uma criança judia. Isso levanta o maior mistério histórico do relato. Por que sacerdotes persas cruzariam o deserto para adorar um rei de outra nação? A resposta repousa em documentos muito mais antigos que o Evangelho de Mateus. 600 anos antes desse encontro, o Império Babilônico e depois o Persa deportou milhares de judeus ao Oriente. Entre eles estava Daniel. Os registros bíblicos mostram que Daniel foi elevado à posição de chefe dos sábios na Babilônia. Ele liderou a mesma casta de conselheiros e astrônomos de onde os magos descendiam. A comunidade judaica na diáspora oriental permaneceu vasta e influente por séculos. Eles levaram consigo as escrituras hebraicas. Os magos persas tinham acesso às profecias do Antigo Testamento. Eles estudaram o livro de Números que previa uma estrela despontando de Jacó. Eles estudaram as 70 semanas de Daniel que estabeleciam um cronograma matemático para o surgimento de um líder ungido. Quando uma anomalia astronômica incomum rasgou o céu noturno, eles não estavam olhando para o vazio. Eles estavam lendo o cosmos através das lentes da profecia hebraica. A conjunção planetária ou a nova estrela foi o trigger, mas o conhecimento que os moveu foi plantado séculos antes, durante o cativeiro judaico. Eles sabiam o que procuravam, e sabiam que o rei em Jerusalém não era o verdadeiro herdeiro. A areia do deserto da Judéia apagou os rastros dos cavalos quando a comitiva retornou por outro caminho. Eles não eram 3 reis solitários de um conto infantil. Eram estudiosos, diplomatas e fazedores de reis de um império formidável. Homens que uniram a precisão da astronomia antiga com a promessa de textos sagrados estrangeiros. A jornada deles expôs a fragilidade de Herodes e validou uma linhagem esquecida em uma casa humilde. A história dos magos documenta o momento em que a política do mundo antigo se curvou diante de algo que a espada de Roma não podia controlar. O céu havia falado e o Oriente respondeu. No nosso próximo episódio, investigaremos o anjo que lutou com Jacó, Deus ou criatura? O texto do Gênesis descreve um combate físico na poeira, mas a identidade do oponente desafia a compreensão dos teólogos há milênios. A estrela que o seguiram desapareceu, mas a tensão daquele encontro diplomático ainda ecoa nas entrelinhas do manuscrito grego.